A palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 18 de abril de 2010, no encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. O tema é o caráter consolador na obra de Chico Xavier. Com vocês, a palestra de Raul Teixeira. Excelentíssimos senhores membros da mesa diretora dos trabalhos, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, caros irmãos que nos acompanham pela tvci.com, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. O adentramento para as terras interioranas do Brasil Central tiveram ensejo ainda no século XVI. Quando as criaturas procuravam penetrar esses lugares na busca de metais ou pedras preciosas, os paulistas, baseados na sua experiência do ciclo do ouro de lavagem, também penetraria para essas terras do interior do Brasil Central na busca de riquezas. De fato, enfrentavam grandes dificuldades, a terra inóspita, os acidentes do terreno, os índios. E porque nem sempre conseguiam alguma coisa positiva, ia desanimando o moral do grupo viajante. Mas a autoridade administrativa de São Paulo insistia para que continuassem as viagens para essas regiões. É assim que encontraremos Fernão Dias Paz. Entre 1674 e 1681, penetrando essas regiões em busca do ouro, e somente no final da década última do século XVII, o ouro, então, foi encontrado. Partiam das diversas regiões do Brasil de então as caravanas em busca desse ouro nas regiões interioranas do Brasil Central. O comércio começou a ser incrementado a partir de então, fundamentalmente pelo povo das regiões da Bahia, do norte, do leste, do sul do Brasil. Apresentavam-se as comissões imensas de viajantes, com a mesma intenção de encontrar riquezas. Formaram-se as primeiras vilas das Minas Gerais. As populações quase ligadas uma à outra, se foram reforçando ao longo do tempo e dessa maneira. A vida passou celeremente, até que chegamos ao ano de 1901. Na boca dos sertões mineiros, num pequeno vilarejo da conhecida zona metalúrgica mineira, alguma coisa deveria se modificar, porque acabava de chegar o primeiro trem. E esse primeiro trem foi saudado com festas populares, com muita algaravia, com muita cachaça, com bandas, e certamente a partir dali a vila de Cachoeiras das Três Moças mudaria de nome. Naquele 1901, Cachoeira das Três Moças passaria a ser chamada de Pedro Leopoldo, numa justa homenagem ao engenheiro que levara a continuação da linha férrea da Central do Brasil até aquelas regiões. E 9 anos depois de Cachoeira das Três Moças ter se tornado Pedro Leopoldo, o Brasil acompanharia o nascimento de um menino, Francisco, que passamos a conhecer como Francisco Cândido Xavier. A sua vida foi matizada de fatos curiosos. Desde cedo experimenta a frustração da orfandade, a dor moral, a dor física. Mas é aos 17 anos, pelos idos de 1927, que Francisco Cândido Xavier toma contato com a doutrina consoladora do Espiritismo. E isto porque, no mês de maio desse ano, enfermara brutalmente sua irmã mais nova, Maria da Conceição. A jovem tinha acessos de loucura, que os espíritas da época diziam tratar-se de uma severa obsessão. Diversos psiquiatras já haviam sido consultados, sem que a jovem tivesse melhora. Na medida em que o tempo se passava, a angústia da família se ampliava, até que a família Xavier decidiu-se por aceitar o oferecimento de um casal de médiuns, Horácio e Carmen Perácio, Hermínio e Carmen Perácio, que certamente iriam ajudar a família no processo da recobrada da saúde de Maria da Conceição. Dessa forma, na medida em que o casal Perácio trabalhava para a saúde de Maria da Conceição, a moça foi tendo melhoras expressivas, até que ao largo do tempo alcançou a cura para as suas necessidades de saúde espiritual. E a partir disso que a família Xavier penetra nessas franjas notáveis do movimento espírita. E neste mesmo ano de 1927, na noite de sexta-feira, 8 de julho, Dona Carmen Perácio adverte ao jovem Chico Xavier, de apenas 17 anos, de que ele se preparasse, tomasse do lápis, quando lhe foram oferecidas páginas de papel, porque um espírito desejava falar por seu intermédio através do lápis. Foi a primeira mensagem psicográfica da encarnação de Chico Xavier. E doravante, jamais ele cessaria no movimento exaustivo e luminoso do lápis de luz. Penetraria Chico Xavier nesses patamares da utilidade espiritual. Uma vez que o espírito Luiz Gonzaga, a quem Emmanuel fora rogar as bênçãos e a permissão para o uso de seu nome, ter feito a proposta a Emmanuel de que dentre as tarefas missionárias do seu médium houvesse 70% do tempo dedicados aos necessitados. É por essa razão que ao largo da vida de Chico Xavier, nós o veremos realizando os mais variados tipos de atividades no movimento espírita, na mediunidade, mas fundamentalmente ele estava no meio das gentes, no meio dos pobres, onde quer que ele estivesse, em Pedro Leopoldo, debaixo das pontes, nas vilas miséria, nas favelas, nos guetos, nos morros, nos casebres pobres, em Uberaba, na Vila dos Pássaros Pretos, sob o abacateiro ou não, nas longas noites de vigília, Chico estava sempre atendendo aos necessitados. Isso tornou-se uma segunda natureza sua, e ele próprio se deixava envolver por essa aura magnífica do Espírito Consolador. Allan Kardec havia notado no seu livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, no seu capítulo primeiro, o caráter da revelação espírita, no item 42, a respeito do Espiritismo como consolador. E porque era o Espírito de verdade que presidia esse movimento, afirmava Kardec que a doutrina espírita apresentava todas as características para que fosse de fato o consolador prometido por Jesus de Nazaré. A vida de Chico se torna um inário de consolação. A sua obra social, a sua obra psicográfica, destinam tempo valioso, horas grandiosas para o atendimento à dor, à carência, à infelicidade dos corações humanos. Vale pensar que dentre tudo isso, destacou-se na vida do médium o trabalho de consolação daqueles que viram viajar por esses labirintos da morte, atravessando as águas do Letes pela barca mitológica de Caronte, os mortos na direção da ilha do além. Dedicou-se a consolar a mães, pais, filhos, esposos, irmãos e amigos. Por suas mãos vazaram páginas notáveis que compuseram diversos livros, e outras que não penetraram livro algum, mas que animaram vidas retirando-as das mãos de ferro do suicídio, da insinuação da loucura, para que as pessoas pudessem viver melhor na terra, sabendo que a morte não mata de fato, nos arranca dos corpos sem nos retirar da vida. Essa mensagem que o Evangelho segundo o Espiritismo nos viria trazer no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 6, venho instruir-vos e consolar-vos. Certamente Chico, pautado nesses ensinos notáveis da codificação, deixa-se levar por essa caudal notável da consolação, por essas águas formidáveis que vão se desaguar no mar da providência divina. Vale que recordemos, ainda que en passant, de uma das obras mais notáveis dessa área da psicografia consoladora de Chico Xavier, quando uma família judia de São Paulo, a família Muscat, depois de muita relutância, após ter visto partir o filho primogênito, acadêmico de medicina à época, por meio de um choque anafilático num tratamento dentário, a família quase enlouquece de dor, até que decide-se por o visitar Chico Xavier em Uberaba. Ouvimos da matriarca da família que no começo eram as naturais desconfianças, mas pouco a pouco Chico os foi conquistando por sua simplicidade, por sua ternura. E o filho amado Roberto Muscati rompe as cortinas de sombra e cinzas do mundo além, e através do lápis de luz de Chico escreve aos pais. E foi o primeiro choque, a primeira emoção, pela saudação com que o filho costumava honrar os pais. Numa dessas noites em que escreveu Roberto Muscati, tivera eu a felicidade de estar em Uberaba assistindo à sessão daquele sábado, fora num sábado. E quando o espírito de Roberto Muscati acaba de escrever a página, desenha um sino Salomão, uma estrela de Davi de 6 pontas, e em cada uma das pontas coloca um apelido de um familiar que Chico desconhecia completamente. E quando os pais viram e leram, entraram num pranto convulsivo, porque essa era a forma com que ele fazia. Quando deixava um bilhete para a família, punha os 6 elementos da família nas 6 pontas do sino Salomão, da estrela de Davi. Nunca ninguém havia conversado isso com Chico Xavier. Mas o pai dirá que houve muitas informações de Roberto Espírito, por meio de Chico, sobre a crença judaica e sobre festas da sinagoga, que ele, judeu atuante em São Paulo, jamais havia visto nem ouvido falar. Levava ao seu rabino para que ele pudesse interpretar, e o rabino confirmava que eram solenidades já não existentes na pauta do movimento judaico contemporâneo, porque o filho narrava que no mundo dos espíritos, o avô desencarnado o levara para aquelas festas. Dessa maneira, apresenta-se um livro notável publicado com todas as mensagens de Roberto Muscati. Quando se pretende falar de vida, eis o título do livro. A família judaica consolada, conformada, não deixou de ser judaica, prossegue no judaísmo, mas ouvimos recentemente da mãe da família dizer que no coração dela e da família havia um lugar destinado a Roberto Muscati, mas do outro lado do coração havia um lugar cativo para Chico Xavier, que se tornou um amor da família, porque foi graças a ele, então, que ela, a família, conseguiu sair daquela loucura da saudade. Em todas as mensagens de Roberto Muscati, mensagens de vida, de entusiasmo, ele segue o pensamento judaico, e só na última mensagem do livro aparece a menção que ele faz a Jesus de Nazaré, tipicamente judaico. Tudo que é falado no livro é eminentemente fruto do pensamento de Cristo, que nem sempre os judeus sabem que é Jesus Cristo, Senhor de todos os senhores. Logo mais, teríamos contato com outra obra formidável de Chico Xavier. Pais e mães desesperados o procuravam, e o livro se intitulou Jovens no Além. Seis jovens, através da faculdade notável, brilhante de Chico, vieram escrever diversas cartas aos seus pais, para que eles pudessem retomar o fio das próprias vidas, para que pudessem reassumir os labores da encarnação, vacinados agora contra a saudade extenuante. Tive ensejo de conhecer, daqueles seis jovens, os familiares de três deles. Jair presente, o jovem campineiro desencarnado, que era um dos autores da obra. Conversei com seu José, presente, e Dona Josefa, presente, sua mãe. E ela com lágrimas nos olhos, quando a encontramos no Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas, disse-me: "Ah, meu irmão, Chico Xavier não imagina o bem que fez à minha vida pessoal, porque eu imaginava que o mundo fosse meus filhos, começasse e acabasse nos meus filhos, Jair e Sueli. Foi necessário que meu filho morresse para que eu tivesse então olhos para outros filhos que não têm mães. A saudade é algo que não passa, mas aprendemos a doutriná-la, a domesticá-la e passamos a conviver com ela. Foi Chico Xavier que nos retirou da morte em que penetrávamos por uma saudade enlouquecida, irracional e sem explicação. Conversei com Sueli, presente, e ela me disse emocionada: depois que meu irmão Jair se foi, eu passei a ver irmãos em outros jovens, comecei a ver Jair em outros rostos, em outras criaturas. O trabalho de Chico socorrendo as famílias, retirando-as do egoísmo familiar, abrindo-lhes espaço da consolação, mas da utilidade para a vida. Mas depois que tínhamos conhecido a família presente, visitando o Centro Espírita Perseverança em São Paulo, conhecemos o senhor Wadi Abraão e sua filha Adima. Porque um dos autores do livro Jovens no Além é o Adizinho. O Adi Abraão, filho. Jovem, bonito, ativo, atleta, que desencarnou aos 17 anos de idade. E o pai, enlouquecido de saudade, burlava a vigilância do cemitério para dormir junto à tumba do filho, para guardar o filho, acreditando que o filho estivesse ali. Foi graças ao trabalho notável da mediunidade consoladora de Chico que seu Adi Abraão teve o primeiro contato com seu filho Adizinho, que ele disse tantas coisas, narrou aquilo que Chico não sabia. "Meu pai, eu não me encontro lá. Eu estou sempre ao seu lado, não me vá buscar no cemitério." Quando a família ficou sabendo pela mensagem do Adizinho que o pai ia dormir no cemitério para cuidar do túmulo, supondo ali estivesse seu filho ainda, tive ensejo de ouvir a Adima Abraão falar do irmão com uma ternura imensa, como se ele estivesse ali, não como alguém que estivesse morto. Tive oportunidade, em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, de conhecer Dona Yolanda César, cujo filho Augusto César era outro dos missivistas, participantes do livro Jovens do Além. Dona Yolanda César e seu esposo, de uma família classe alta de São Paulo, empresários, não suportava a dor da saudade do filho. E foram as mãos de Chico que levou consolo à família César. E todos os meses, Dona Yolanda César levava um carro especial, um ônibus especial de São Paulo a Uberaba, com outras diversas mães que tinham visto partir os seus filhos nas mãos da morte, para o diálogo da salvação, para o conforto das palavras de Chico, que nem sempre recebia as mensagens daqueles filhos todos cujos pais buscavam, mas tinha para cada mãe, para cada pai, uma expressão de ternura e de conforto que faziam parte de sua tarefa, de sua obra consoladora. Médium de consolação, poderíamos chamar a Chico Xavier. E Dona Yolanda saía feliz sempre, porque aquelas mulheres que foram carregadas de dor e de amargura retornavam aos seus lares refeitas, mesmo sem receberem mensagens diretas, mas ao verem aquele homem e acompanharem outras mães que se rendiam à evidência das mensagens, elas voltavam conformadas, compreendendo que os nossos entes queridos não morrem, eles saem do corpo tão somente, mas prosseguem vivos nesse mais além. Logo sairia outro livro dessa lavra, Somos Seis. Outros espíritos vêm escrevendo pelas mãos de Chico Xavier, nessa mesma toada da consolação dos pais, dos amigos e daqueles que estivessem vivendo dramas similares de saudade. Encontramos Amor Sem Adeus, com a participação do Dr. Ercio Arantes, da cidade de Arara, que teve a feliz ideia de tomar os trechos das mensagens que Chico recebeu dos desencarnados para os seus familiares, e ir associando a outros trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, para mostrar que o Espiritismo não apenas nos traz o lenço que enxuga as lágrimas, mas os recursos que fazem secar a fonte delas. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Raul Teixeira, realizada no encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Entre na era da espiritualidade, ouvindo Luz na Penumbra, um dos programas espíritas mais antigos do rádio brasileiro. Acompanhe o estudo de todas as obras de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, A Gênese, Obras Póstumas, O que é o Espiritismo e todos os números da Revista Espírita publicados pelo Codificador. Programa Luz na Penumbra, desde novembro de 1954, no ar. De segunda a sexta-feira, às 21h, aqui na emissora da Fraternidade. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita, coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 18 de abril de 2010, no encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. O tema é o caráter consolador na obra de Chico Xavier. Com vocês, a sequência da palestra de Raul Teixeira. Em dada ocasião, viajei a Uberaba para participar da confraternização de jovens. A antiga Cometrim, a confraternização de juventudes espíritas, de mocidades espíritas do Triângulo Mineiro. Chico fora convidado. E nessa oportunidade, num dos clubes da cidade, ele teve ensejo de falar àquele grupo imenso de jovens do Triângulo e de São Paulo a respeito da vida, dos nossos compromissos, do trabalho consolador do Espiritismo, que todos nós tínhamos necessidade, porque em síntese cada qual de nós era alguém necessitando de consolação. Falou Chico na sua bonomia, pausadamente. E quando tudo terminou, fui saudá-lo com um companheiro de minha cidade. Ele me tomou pelo braço, no seu braço, e saímos caminhando, nos afastando do interior do clube. E ele me disse, numa ligeira parada, olhando-me: Raul, meu filho, previna-te, porque chegará o dia em que nunca mais tu poderás dormir no mesmo dia em que acordarás. Aprende a treinar insônia. E eu, muito moço, fiquei olhando para o Chico. Treinar insônia, quando o que a gente gosta é de dormir. E ele, naturalmente captando-me, respondeu: será difícil, meu filho, conciliar o sono com os gemidos do mundo debaixo da tua janela. Aprende a treinar insônia, porque se até hoje os espíritos estão usando esse chinelinho velho, e apontou para si, é porque tem aparecido muitos chinelos novos que não tem coragem de sair do armário, das caixas, que só brilham nos dias de festa, meu filho. Nunca mais eu esqueceria. E nunca mais, desde então, eu consegui dormir no mesmo dia em que acordei. Os trabalhos, as cartas, as mensagens, as lidas, nos fazem dobrar a noite, conhecer a madrugada, e cada noite até hoje, quando surge a madrugada, recordo-me das palavras e da entonação de Chico. Aprende a treinar insônia, meu filho. Será muito difícil conciliar o sono com os gemidos do mundo debaixo da tua janela. Um símbolo. A consolação de que se revestia a obra de Chico Xavier. Quantos chinelos novos, quantos médiums, atrás do brilho meteórico dos holofotes, enquanto Chico procurava eximir-se de tudo isto. Estava ali, prestando seu serviço, muitas vezes, acompanhando seu trajeto depois das sessões da antiga comunhão espírita cristã, onde ele mourejava, até ao bar 1001, no centro de Uberaba, onde o dono esperava o Chico na madrugada para um cafezinho no abrir do dia. E ali, depois que o Chico entrava e alguns amigos, ele baixava as portas, porque o bar, o café-bar, só ia abrir mais tarde. Servia o cafezinho e o Chico contava os causos mineiros, deixando lições ali naquele ambiente. A consolação, as dores, as pessoas que sofriam, o socorro dos espíritos, deixávamos sempre lições. E dessa forma, tive a honra de avançar na juventude espírita, aprendendo nas mãos de Chico Xavier, as lições da consolação. O mundo precisa, meu filho. E os necessitados são muito exigentes. A criatura sofre, precisa e deseja ser atendida naquele momento. Enquanto os bons espíritos nos pedem paz, paciência, para que possamos absorver o socorro divino. Se a criatura está agitada, excitada, ela não consegue captar o socorro que já veio e ela deixou passar, porque continuava a gritar, a exasperar-se. É necessário acalmar a mente, acalmar a alma. Aprendi isso com o Chico e até hoje eu passo adiante. Eu sei que você está sofrendo. Pare um pouco para ouvir a voz que vem do alto. Um minuto. Silencia teu sofrimento para ouvir os emissários do além. O Espiritismo está na terra, o Espírito Consolador está no mundo. Chico Xavier voltou para compor essas falanges notáveis do Consolador, mas deixou essa obra. Vale a pena que nesse centenário nós o estejamos a homenagear, louvando-lhe a grandeza da vida inteira. Mas será muito mais importante se nessa oportunidade feliz do seu centenário nos curvemos aos exemplos que ele deixou. Quando, na minha juventude, li um livro notável de um pastor protestante, intitulado Nos Meus Passos Que Faria Jesus, lembrei-me do Chico. No meu lugar, o que é que faria o Chico? Diante desse sofredor que eu estou atendendo, o que diria o Chico? Como agiria Chico? Já que o amamos tanto, ele é uma das figuras mais próximas de Cristo à nossa frente. É importante, então, que seus exemplos sejam bem observados por nós, para que a nossa homenagem não seja vazia, para que a nossa homenagem não seja uma mera retórica, mas a maior homenagem que lhe podemos prestar é viver na nossa saga mediúnica a respeitabilidade para com a doutrina espírita e para com Jesus. Como um dia lhe disse Emmanuel, se eu te disser algo, algum dia, Chico, que despaute de Jesus e de Kardec, fique com eles e procure esquecer-me. É nessa pauta, então, que nos recordamos que neste dia o mundo recebia a presença notável do Espírito de Verdade, há 153 anos, em Paris, na Cidade Luz, os emissários do além vibravam quando Hippolyte Léon Denis Arrivaille, Allan Kardec apresentava à França e ao mundo o Livro dos Espíritos. Era um 18 de abril, primavera em Paris, uma manhã chuvosa, de chuva fina, quando na Galeria d'Orléans, na livraria do recém-falecido Messier Danty, Rivaio, convertido agora em Allan Kardec, apresentava ao mundo a doutrina dos Espíritos. E é nesse livro notável que iremos encontrar, na sua pergunta 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Chico encarnou a caridade. Benevolência para com todos. Um dia, li nas páginas da velha e desaparecida revista O Cruzeiro, uma declaração do desencarnado jornalista Davi Nasser, a respeito das 100 atitudes dele que ele gostaria de pedir perdão. E dentre as 100, ele escreverá: ter profanado um homem santo como Chico Xavier. Porque ele e seu colega Jean Manjon estiveram em dada ocasião em Pedro Leopoldo e submeteram Chico a muita humilhação para publicar na revista, fazendo Chico adentrar a banheira, acender uma vela e dizer que era assim que ele fluidificava a água, supondo que estavam enganando a Chico, se faziam passar por repórteres americanos. Chico se deixou levar. Emmanuel disse que era o seu momento de testemunho, e a revista O Cruzeiro noticiaria e apresentaria Chico naquelas posturas que não lhe seriam convenientes. No Rio de Janeiro, um telefona para o outro. Jean Manjon recebe a ligação de Davi Nasser. Viu como enganamos o mineiro? E Jean Manjon lhe diz: enganamos nada, Davi. Você já viu o livro que ele nos ofertou? Não vi ainda. Abra e leia a dedicatória ao meu amigo Davi Nasser, ao meu amigo Jean Manjon. Benevolência para com todos, perdão das ofensas. Um dia ouvi de Chico contando, naquelas horas do café na madrugada, na comunhão espírita cristã. Houve uma época que ele estava muito triste, porque um dos companheiros tinha se afastado do grupo, e ele supôs que alguma coisa que tivesse dito contrariara o amigo. E aquilo o amargurou de tal forma que um dia Emmanuel lhe perguntou o motivo da tristeza e ele declinou-a. Declinou o motivo. E Emmanuel, se você acha que machucou o companheiro, vai e pede-lhe desculpas. E se ele não me aceitar, já será um problema dele, Chico. O seu será pedir desculpas. Então, contava o Chico, preparei-me. Num dia, quando a noitezinha começou a baixar para não chamar atenção, fui à casa do confrade, bati-lhe a porta, ele me olhou pela portainha, pela portinhola, abriu a porta, e depois das primeiras saudações, eu disse o que é que me levava ali. Pedi licença e o abracei, e ele ficou, meu filho, como um bambu, durinho, paradinho, e eu o abracei, e desabracei, e ele me disse, olhando-me firmemente: Chico, ou você é muito humilde, ou é muito sem vergonha. Então eu preferi ficar com a segunda hipótese, meu filho, para não dizer a ele que eu era muito humilde, o que eu não sou. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas, consolação. Se falássemos a vida inteira sobre a vida de Chico, não lograríamos alcançar a totalidade. Não se pode falar num átimo de um homem que acordava e dormia envolvido nesse espírito do espiritismo, nesse desejo de fazer o bem, nessa saga de amar. E é por essa razão que depois daquele 1927, 8 de julho, do norte, do leste, do sul, caravanas imensas avançavam para aquelas regiões do centro do Brasil, em busca de riqueza, não mais de metais, nem de pedras preciosas, mas dessa riqueza que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, tampouco a ferrugem oxida, Dessa forma, de todas as partes do Brasil e do mundo, as almas visitaram Pedro Leopoldo e Uberaba, na busca dessa riqueza notável da consolação, na busca desses elementos indizíveis da paz interior. E para cada um que ali chegava, os que chegavam desconfiados, os que se entregavam confiantes, o Chico recebia do mesmo jeito, com a mesma bonomia. Tinha esse poder de nos fazer acreditar amados por ele como ninguém. Quando louvamos seu centenário, imaginamos quão difícil foi para Chico Xavier viver conosco, cada qual com a sua exigência, porque quando os médiuns não atendem as pessoas na hora que elas querem, elas afirmam que eles viraram estrelas, que eles querem fama e prestígio, sem lhes darem sequer o direito de ser gente. Deste modo, Chico muitas vezes ia levando as xícaras de chá à boca, depois das reuniões, depois de haver atendido a todo mundo. E as pessoas o abordavam: "Mas, Chico!" E ele baixava a xícara no pires outra vez. Dali a pouco ele ia levando, e aquele chá já estava frio até não mais poder. "Mas, Chico!" Lembrei-me de Paulo. "Fiz-me de tudo para todos a fim de conquistar alguns." É deste modo, quando até hoje encontramos aqueles que encontram coisas para falar negativamente contra Chico Xavier, o homem chamado amor, que esperar de nós, os que vamos nessa fieira, na busca de nós mesmos, tomando como parâmetro na mediunidade essa alma notável de Chico Xavier. Encontramos pelo mundo as dores, as lutas, os tormentos, as aflições, a morte, que até hoje galvaniza o nosso desespero, que até hoje nos enche os olhos de lágrimas. E quando pensamos nisso tudo que acontece, esses dias de atroada destruidora pela terra inteira, quando a terra se movimenta na sua intimidade, nos seus intestinos, e jorra para fora seu magma, quando as placas tectônicas tremem sobre esse mingau do nife, de níquel e ferro na sua intimidade, e tudo que está sobre as placas se move, os terremotos, os maremotos, os tufões, os furacões, a dor que rege o momento do mundo. O Espiritismo é a explicação, o Espiritismo é a consolação. Venho instruir-vos e consolar-vos. A partir daí, cabe-nos darmos-nos as mãos, e nesse louvor a Chico, louvarmos essa data notável de 153 anos de O Livro dos Espíritos, de doutrina espírita na terra, e nos sentirmos imensamente felizes, porque estamos na pauta do Consolador, enquanto sentimos pulsar em nós a alma notável do mineiro do século, enquanto sentimos esses favônios que nos chegam da Galeria de Orleans, da publicação primeira de O Livro dos Espíritos, levantamos os olhos aos céus e nos lembramos na terra da corrupção, da miséria, da loucura, das guerras, e cantamos então: "Vem, Jesus, Celeste amigo, vem. Vem trazer-nos, Senhor, a tua paz, porque só tu és o nosso abrigo. Abrigo que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo de miséria, de horrores e de dores consolar. Vem com teu olhar sereno toda a nossa terra iluminar. Vem afastar do mundo a guerra, esse chacal de goelas abertas e devorador, que por onde passa vai destruindo tudo que encontra pela terra, espalhando luto, espargindo dor. Ouvimos os gemidos de aflição, Senhor, e por onde passamos percebemos pela sequia que já não há mais primaveras, enquanto milhares de crianças, de idosos, de enfermos pedem remédio e pão. Os que deveriam providenciá-los se engalfinham como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os nossos caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar os nossos corações. Vem exterminar a dor e fazer calar o tilintar das baionetas, o silvado dos mísseis, a goela miserável dos canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, junto ao nosso Chico, vem iluminar as nossas consciências, vem fazer feliz o nosso mundo. Vem, Senhor, vem, Senhor. Muito obrigado, senhores. Apresentamos a palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 18 de abril de 2010, no encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. O tema foi o caráter consolador na obra de Chico Xavier. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,